Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja de onde você estiver, certo? Nós somos Geral da Bola, esse é o podcast número 4, já estamos aí no quarto programa aí na raça, e hoje estou aqui ao lado de Rafael Camarotti. E aí, Rafa, conta boa. Muito boa noite, Júlio, companheiro Diego, e aí, mais um podcast animadíssimo com o futebol brasileiro e a quantidade de gols que tem saído nas nossas quatro divisões nacionais. Gol até umas horas esse final de semana, né? E estou aqui do lado de Dieguito, meu parceiro de ficar crazy por aí. Está aqui ao meu lado. Coisa aqui. Boa! Diego, e aí, cara? Rapaz, tá difícil de acompanhar, viu? É muito jogo de futebol, divisões desse ano, divisão já do ano que vem, como é o caso da Copa do Nordeste. Inclusive, hoje voltando, eu quase que fui atropelado, velho. Ainda agora eu fechei o olho e revi toda a cena. A partir de hoje eu vivo como se não houvesse amanhã. Fiquem espertos. E o último pensamento que me ocorreu foi: vou perder o Geral da Bola. Então, galera, não se desperdice perdendo esta maravilhosa resenha. Para acompanhar a Geral Galego, como é que faz? Você pode seguir no Instagram, instagram.com/geraldabola. Tem um Twitter lá que Rafael cuida lá com muito carinho dessa rede social, que é o twitter.com/geraldabola. Se você quiser também mandar um e-mail com alguma sugestão, alguma crítica, seja lá o que for, você pode mandar um e-mail para geraldabola@gmail.com, certo? E para você escutar o programa do podcast, você pode entrar lá no radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá no final do site, você vai ter um link que você vai poder assinar o podcast. E lembrando que o Geral da Bola conta com a parceria, né, da Rádio Comunitária Aconchego. E o podcast também vai ao ar pela Rádio Comunitária, né, que é 88,5 lá na Zona Oeste do Recife. Não é isso? É isso aí. Vamos aí, vamos falar um pouco do Náutico? Vamos nessa. O Náutico jogou tanto a Copa do Nordeste, né, nesse período aí de um programa pro outro, como também jogou a Série C. Quer começar por onde, camarote? Então, podemos começar com o jogo de ontem e... Jogo de ontem ou jogo de sábado? Jogo de sábado. Sábado. Jogo de sábado. Às 18 horas, né? 18 de noite, horas, 3 mil pagantes. E resgatar algumas coisas também do jogo do Campinense, da seletiva da Copa do Nordeste 2020. Primeiro, para falar do jogo da Série C, Náutico 4, Imperatriz do Maranhão 2. E aí o que a gente viu foi uma vitória tranquila do time do Náutico. Inclusive, nesse jogo, apareceram muitas caras que há muito tempo não apareciam com a camisa do Náutico. Para dar um exemplo, por exemplo, André Krobel na lateral direita, o Rafael Ribeiro na zaga, Camutanga, grande Camutanga. Voltou a jogar. Homem de confiança de Roberto Fernandes. O Raldinei entrou no segundo tempo. O Lucas Paraíba, meu irmão. Lucas que Paraíba era grande voltou. Promessa no primeiro ano, né? O pessoal aí da mídia falou muito bem dele no primeiro jogo contra o News Old Boys, um amistoso. Pois é, inclusive, eu vou falar um pouco mais à frente, participou de um dos gols do Náutico. Tarcísio, pô. Tarcísio também voltou. Então, parecia aquele rolê que você chegava e encontrava um monte de gente que você não via mais. Mas assim, foi interessante ver uma vitória do Náutico 4-2. Mesmo o Náutico apresentando deficiências defensivas, né? Leva muito gol de cabeça. O treinador já mudou algumas peças e parece que não adianta, né? Mas eu acho que no final das contas foi um bom resultado, porque o Náutico jogou com um time praticamente misto, reserva, como você mesmo falou, muitos jogadores que há muito tempo não jogava, né? Conseguiu um bom resultado em casa, ganhando em casa, o que é importante para a continuação da Série C. Da Série C. Não, inclusive, ganhar com esse tanto de gente que não jogava faz tempo dá um descanso extremamente necessário aos que vão ter a sequência, que é dura, é muito dura. Mostra que o plantel tem alguma profundidade, né? Não é essa profundidade toda, mas assim, ao menos tem algumas peças que podem ser utilizadas contra times de menor expressão dentro da Série C. E eu esperava mais também do Imperatriz. Eu acho que o Imperatriz apresentou muita deficiência técnica mesmo dos jogadores, né? Então, essa rotatividade mostrou que deu para contar com o elenco, mas que precisa ainda de uma, duas peças, e bem provável que uma delas seja no miolo de zaga, que foi o grande calo desse jogo. Se, por um lado, a vitória foi tranquila, o Náutico sempre à frente do placar, o Náutico apresentou mais uma vez deficiências defensivas. Quando não é a dupla dita titular, que é o Suelton e o Diego, foi agora com Camutanga e Rafael Ribeiro. Mas as duplas mudam também, se alternam, e os mesmos erros defensivos acontecem. Seja por baixo, seja pelo alto. É. E não sei se vocês viram um rapaz chamado Val Barreto. Rapaz! Jogou aqui no Santa, jogou em vários clubes e foi meter o gol lá no Imperatriz. E né? Dava trabalho. Às vezes ele, com dificuldade pra subir, ainda disputava uma bola com a defesa do Náutico. É o que eu gosto dessas divisões inferiores do futebol brasileiro, que você vez ou outra vê esses jogadores, né? E mais tarde vai falar um pouco da Série D também e relembrar de alguns jogadores, de alguns times, de repente, com jogadores folclóricos aí do futebol brasileiro. É isso. Vitória tranquila do Náutico, inclusive pra dar uma freada na pressão que estava de resultados, né? É, já tinha gente, muita gente querendo a cabeça de Márcio Goiano, né? Que ele é muitas vezes criticado, vejo muita gente criticando como ele posta o time dele defensivamente, né? O Náutico... Ele bota ali a cabeça na guilhotina e chega bem pertinho, aí na hora de torar a cabeça aí... ele se sai, né? Se salva. Pois é. E aí foi justamente o contraste do jogo contra o Campinense, que teve um time muito modificado pra esse início de competição. E você vê o Náutico saindo na frente e levando uma virada com os gols que tomou. Então, como é que se entra numa seletiva importantíssima para uma competição importante, que inclusive o Náutico, na edição anterior, que é a de 2019, que é o nosso ano atual, ele está na semifinal... E está disputando a seletiva para 2020. É. E falando mais um pouco sobre Copa do Nordeste, próxima quinta-feira, Botafogo da Paraíba contra o Náutico, né? Botafogo da Paraíba aí que vem poupando o Marcos Aurélio, que tava machucado. Messi Aurélio. É, vem a dois jogos sem jogar. Dizem que ele tá sendo guardado justamente pra esse jogo. O Botafogo da Paraíba tá colocando muita importância nesse jogo, até porque é um título que daria um gás ao Botafogo da Paraíba nacionalmente, porque é um time que voltou à tona recentemente, né? Conseguiu um acesso, acho que em 2013, se eu não me engano, junto com o Juventude de Lisca Doido. E quais são as perspectivas aí dessa semifinal? Botafogo e Náutico. Vai ser pedreira. E aí vai ser... Qual o comportamento do time do Náutico? Vai ser aquele comportamento do Náutico contra o Sport na Ilha? Ou vai ser um time mais apático e cometendo aqueles mesmos erros, sem concentração na parte defensiva? A gente precisa entender qual vai ser o time que o Márcio Goiano vai colocar. Quais estratégias também ele vai escolher para atacar o time do Botafogo. Beleza. Falar um pouco sobre Náutico contra Campinense. Não, queria falar também justamente dessa montagem de elenco. O Náutico confirmou o retorno do Volante Jonathan, que jogou no Náutico no ano passado, acredito eu. E do Jefferson Nen. Que é um bom reforço ali para jogar na beirada de campo, né? Isso. Um jogador que é muito agudo ali onde ele joga. Exatamente. Inclusive, na posição do Thiago, né? É, e o Thiago tá na seleção sub-18, né? Como a gente falou aqui semana passada. Exatamente. E são reforços importantes que podem agregar durante o ano. E também teve uma especulação de uma troca entre Robinho, do Náutico, no Praxape, e Roberto, lateral esquerdo, que já jogou no Santa Cruz também, chegar pra reforçar o time do Náutico. É, pra lateral esquerda seria uma boa ali, pra poder disputar de posição, né? Vendo o Rafael, né? Sim, falar um pouco do jogo do Campinense também, depois desse mercadão da bola aí do Náutico, eu pensei o seguinte... De volta pro futuro. Eu pensei o seguinte, lógico, o Josa no jogo contra o Campinense tava até doente, com febril, né? E etc. Mas beleza, vamos imaginar o cenário de Josa em condições boas de físicas e num jogo mais complicado, até no decorrer da própria Série C, onde ele precisa se defender mais, ter uma consistência defensiva. O Josa, quando foi improvisado na lateral esquerda, foi bem. Então, por que não tentar, logicamente, com treinos? Márcio Goiano precisaria pensar nisso, não sei qual a ideia da comissão técnica, se eles já pensaram nisso, mas seria jogar o Josa para a lateral esquerda, deixar o Jiménez na cabeça de área e jogar o Assis, que tem um bom cruzamento, tem uma boa bola parada, inclusive, também, que é uma outra arma que se tem, colocar ele numa segunda linha, para dar um reforço maior do lado esquerdo e dar uma cobertura maior para esse miolo de zaga. É, até para Jiménez também, que ultimamente ele tá subindo bem, né, ao ataque, né? É, antes, quando o Jiménez chegou aqui, ele jogava mais como um primeiro volante, ele tá meio que se apresentando como um segundo volante, né? Tanto é que fez gol agora contra o Imperatriz, né? É. Um gol até bonito, então, né? Teria Jiménez, Jonathan, Lucas Paraíba, teria Wagninho, que entrou contra o Campinense, entrou agora também contra o Imperatriz. Então, acho que são alternativas que podem ser interessantes de se tentar num jogo mais duro, tanto na Série C quanto no mata-mata. Pronto. Finalizando aqui o Náutico, né? Lembrando aí ao torcedor ou à torcedora que na próxima quinta-feira o Náutico joga em João Pessoa, no Almeidão, contra o Botafogo da Paraíba, Pedreira. E dia 12 joga contra o Ferroviário e dia 15 contra o Campinense. Só bomba. Só bomba. E futebol nordestino na veia, né? Só time do Nordeste. É isso aí. Pulando do Náutico, vamos pro Santa Cruz, que passou vergonha ontem em Fortaleza, também pela Série C, né? Todo mundo esperava um jogo melhor do Santa Cruz, mas a gente viu justamente o contrário. O mais preocupante de tudo, além de uma derrota significativa pro Ferroviário, um 3-0 bem rechonchudo, é o futebol apresentado pelo time do Santa, que não é a primeira vez que o Santa Cruz joga mal desse jeito. E muito mal, né? Vamos voltar um pouco pra trás, beleza, poupou uns jogadores, mas teve o Vitória no Pernambucano com o Arruda, velho. E aí, teve o ABC na ida, também foi péssimo. Fluminense na ida, péssimo. 13 rodada passada, horrível. E aí, olha a sequência de jogos ruins. Então, o Leston, a gente já falou isso aqui. O Leston precisa arrumar alternativas de jogo. Porque o que você vê são as mesmas deficiências. Não há evolução no time do Santa Cruz. Ontem o que eu achei também foi a inoperância dos dois laterais. Né? Porque Carlos Renato, até contra o Fluminense, foi bem. O Marcos Martins, a gente já conhece a potência ofensiva dele. É um jogador que apoia muito bem. É o maior jogador de assistências no ano. Pois é, cruza bem e tal. E ontem não vi esses dois jogadores jogar. Eu vi Ítalo Henrique meio perdido ali no como segundo volante. Charles não consegue fazer nada além de um passe pro lado. Vez ou outra ele consegue virar um jogo, mas é muito raro. Né? Patrick Vieira, que ainda tá fora de forma, meio que parece tá fora de forma. Assim, o Santa acabou apresentando as mesmas deficiências, né? Como o Galego acabou de pontuar. As laterais, considerando a deficiência defensiva dos dois laterais, também estão sempre expostas, né? Não tem cobertura. Os laterais estão marcando os pontas no mano a mano, né? E essa vantagem é toda do atacante. Aconteceu com isso com Marcos Martins contra o 13 e com Carlos Renato contra o Ferroviário. O primeiro gol, se não me engano, foi o segundo. O cara passou vedado na velocidade. Tipo, Léo Jaime caiu, deitou. Eu acho que nem foi o de Léo Jaime, foi. Enfim. Mas os laterais estão expostos. E a trinca de volantes é muito concentrada no meio, né? Tanto sem encaixe na marcação, certo? Como ineficiente na transição. Esse é um setor extremamente carente do Santa. Se fala muito no nome do meia, que é importante, mas a gente tem que ver o meia como uma peça do meio de campo. E ter Charles e Ítalo Henrique como titulares para toda a Série C é preocupante. É muito pouca criatividade também, muito, né? Muito pouco. E aí também pontuar que, para quem estava na esperança de ver um futebol parecido com o apresentado contra o Fluminense, até agora não aconteceu. Não luziu. Parece que o que vai acontecer é que um jogo parecido desse só vai ser num jogo de mata-mata, numa super atmosfera, numa super concentração de energia de todos pra fazer aquele tipo de jogo. Que não é o ideal, porque time tem que ter padrão. Exatamente. Time tem que ter padrão. E falta hoje padrão ao Santa. Só pra continuar um pouco a avaliação dos jogadores, Charles, que tem uma boa bola de longa, média distância, que pode nem ser gol ali, mas cria um rebote, um escanteio, uma carta na manga do Santa. Mas assim, isso não garante ele como titular no time hoje, porque com a bola nos pés durante o jogo, ele apresenta muito pouco, né? Falar do meia, que foi anunciado, né? Duas contratações foram anunciadas pelo Santa Cruz. O Misael, que já jogou no Sport há anos atrás. Uma passagem apagada. É um andarilho, né, do futebol. É, e que pra Série C foi uma contratação interessante. É um jogador interessante pra jogar como segundo atacante. Dá pra trabalhar como ponta e meia de vez em quando. Aquela mesma história de Dudu, que às vezes flerta com o meio ou com a ponta, apesar de achar que é possível que ele renda mais na ponta. E o Everton, que teve a última boa apresentação dele, acho que faz uns 3 anos, no Fortaleza, na própria Série C. É, e inclusive fracassou nesse ano da Série C, né? É, o Fortaleza teve uma sequência de fracassos. 8 anos. Né, na Série C. E aí, jogou também pelo Novo Horizontino e RB Brasil. Não tava jogando bem, por isso mesmo que ficou disponível no mercado. Então, talvez não seja os nomes ideais, mas que, dentro das circunstâncias, foi o que deu. Falta, além de dinheiro para administrar salários de bons jogadores, isso é reflexo também de um histórico de não pagamentos em dia do Santa Cruz. É, reverbera hoje em dia, né? E como sempre, com uma dificuldade de contratação, né? Então, assim, eu acho que o Leston tá tentando alterar o time com o que ele tem na mão. Ele joga com 3 volantes, mas de repente ele entra com Alan Dias. Ele deixou de colocar Jô, tá experimentando o Guilherme. Ele tá tentando, né? Sendo que as peças de reposição... Não dão essa profundidade ao elenco. Ele tá fazendo o que pode. Guilherme, que entrou agora pelas pontas, eu até acredito que ele renda mais do que Jô, né? Mas ali não é a dele, né? Ele tem muita vontade, mas não consegue dar continuidade às jogadas. Com a chegada de Misael, a chegada do Everton... De repente aumenta a competitividade dentro do grupo, pra ver se Alan Dias acorda pra vida. Patrick Vieira acorda. Se Patrick Vieira acorda pra vida. É justamente disso que eu tô falando. Tão falando de meia? Ah, o problema é meia. Não, meia tem. Meia tem, pô. Meia tem. Tem Alan Dias, tem Patrick Vieira. Cadê Jeremias? Jeremias também não aparece. Ele tá machucado, ele treina. Não sei. Ora é departamento médico, ora é pegando ritmo de jogo. Talvez nessas variações aí, Leston venha se perdendo um pouco na tentativa de fazer o time render melhor. Hoje o Santa tem a necessidade de encaixe, de padrão. Tem uma forma de jogar que apresenta uma estabilidade tanto no primeiro e no segundo tempo, né? Não seja esse sufoco todo jogo. Ou pra muito bom, ou pra muito ruim, fazer 2 gols, sabe? Pra resgatar um pouco do jogo contra o 13, na última segunda-feira, os 2 gols foram feitos por Neto Costa e Guilherme Queiroz, 2 jogadores que andavam realmente bem, bem distantes da regularidade nos jogos. E o primeiro gol foi feito aos 38 ou 39 minutos, então foi sufoco, tá complicado. Apesar de ter jogado bem, né? A mística é massa, mas tem que ter padrão. E tem que ter bola pra jogar a Série C, como o Augusto mesmo falou em entrevista, né? Que o Santa Cruz precisa entender a terceira divisão, que não é um campeonato igual ao Copa do Nordeste. Ou acabado pernambucano. A declaração no abre aspas foi: o pessoal tá pensando que a gente tá jogando Série A, a gente tá jogando Série C. É. Calma aí, Augusto. E pulando da terceira divisão, que é difícil, que é praticamente uma Copa do Nordeste, porque só tem nordestinos, vamos pra Copa do Nordeste, né? Santa Cruz vai enfrentar no Castelão, na próxima quinta-feira, o Fortaleza de Rogério Ceni, que tá vindo aí na Série A. Custou uma vitória, 2 derrotas, mas tipo, é um time interessante. O Botafogo suou pra ganhar outro jogo, logo mais ele vai falar sobre isso, com certeza. E Fortaleza e Santa Cruz, será que, como o Rafael mesmo falou agora, com essa mística, né, do mata-mata, o Santa Cruz jogou bem mata-mata esse ano, né? Apesar de ter perdido pro Afogados no Pernambucano, mas jogou bem, foi longe na Copa do Brasil. Conseguiu passar nas quartas de finais perante o CRB e tá agora nas semifinais. O que vocês acham, né, sobre esse jogo aí? Será que o Santa Cruz consegue uma vitória? Será que o Santa Cruz vai mais pra uma final de Primeiro Copa problema, Nordeste? O jogo é fora. Os jogos que o Santa se manifestou foi em casa. Então já começa o primeiro problema. Pode se tornar um segundo problema a ausência de Marcos Martins. Este que acabamos de falar, que foi expulso, né? É, exatamente, ele tá suspenso e não vai jogar, já é um desfalque tanto. De repente ele entra ali com Augusto Potiguar, né, pra poder... Dizem que esse jogador treina bem, é da base. Cezinha também, será? É, Cezinha também, que começou bem o ano, depois desapareceu, não foi mais acionado pelo técnico. O que se espera é que Fortaleza faça um jogo muito ruim. Eu tô falando na visão do torcedor. Faça um papel muito ruim no jogo, que o Santa Cruz consiga uma bola lá e faça o gol e consiga passar. Mas se for bola por bola, acho muito difícil o Santa Cruz conseguir ganhar do Fortaleza. Vai ter um ótimo público, porque o futebol cearense está em ascensão. Ótimos públicos durante as partidas do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Né? Eu acho que o Santa Cruz tem uma missão muito difícil. Né? Falar em probabilidades, é evidente que o Fortaleza é o favorito. Quanto a isso, não há discussão. A probabilidade também é que o Fortaleza domine o jogo. Tenha mais chance de fazer os gols. Mas a gente espera que a comissão técnica pense melhor o jogo. Saiba como o outro time joga para armar uma boa estratégia com as peças que se tem. É preciso trabalhar com o que se tem. Não chegar contra o 13 e ter dificuldade, contra o Ferroviário, ter dificuldade. Vai ser todo jogo assim? Porque a Série C é um campeonato muito difícil e o Santa Cruz tem que realmente fazer gordura agora, porque o jogador vai se machucar. Não se sabe se o Santa Cruz vai manter essa linha de estar pagando em dia, porque ultimamente as notícias que a gente tem constam que o Santa Cruz está pagando em dia, isso é um bom sinal, mas a gente não está vendo essa bola toda, né? E ficar entre os quatro é difícil. É difícil, então é preciso melhorar o nível. Vem os reforços aí, então o que todos esperam é que o sarrafo do time suba. A quantidade de chances criadas suba. Então é esperar pra ver. Eu acho que o Santa ficou na situação agora semelhante, né, a que tava depois do jogo contra o Fluminense. Estamos no aguardo de uma resposta da equipe. Só dando uma pincelada na Série C, até agora, que nenhuma das equipes conseguiu vencer duas partidas, né? Vitória, empate, derrota, vitória... E só o Confiança até agora conseguiu perder as duas, né? Daniel Paulista, que fez aniversário no domingo, né? Que já não teve um resultado bom no Sergipano, né? Que ficou atrás de Frei Paulistano e Itabaiana. Não conseguiu um resultado legal na preliminar do Nordestão contra o Sampaio, né? Para o qual ele já havia perdido na Série C, na primeira rodada. Então o Daniel Paulista vem num momento difícil, né? E assim, na carreira dele ele só vem pegando em bomba, né? Geralmente ele assume times em situações bem difíceis. Mas enfim, queria deixar mesmo o abraço pro Daniel Paulista aí, que fez aniversário no domingo. Espero que ele se segure lá no Confiança. Você sente saudades dele, cara, jogando no seu time? Eu acho que os rubro-negros não têm o que reclamar do Daniel Paulista. Sem dúvida alguma. Isso é inegável. Só dar uma pincelada aqui no Grupo B, que também... Nos dois jogos que tivemos até agora, não tiveram duas vitórias. O G4, por enquanto, é Volta Redonda, São José do Rio Grande do Sul, Remo e Paissandu. Até e agora... Tá legal. Então, pronto. É isso. E fiquem agora com Coisas Estranhas. Queridos e queridas ouvintes, esse é... O Gosma. Em mais um. Márcio Chagas, árbitro, comentarista, 42 anos, gaúcho e negro. Em 2014. Decide pela aposentadoria depois de eleito pela quarta vez como melhor árbitro do Rio Grande do Sul. O motivo da aposentadoria? Racismo. Depois de uma partida, membros do Esportivo depredaram e prenderam bananas ao carro de Márcio, que resultaram em uma multa, uma indenização e a perca de pontos para o Esportivo. Vida que segue no extremo sul. a vida tem cor. Cinco anos depois, já como comentarista, Márcio relata para Adriano Wilson: Caxias do Sul, para mim, é uma das cidades mais terríveis para trabalhar. Há algumas semanas, fui transmitir um jogo no estádio Alfredo Jaconi e passei uma tarde inteira ouvindo xingamentos. Tive que ouvir que era um preto ladrão, que estaria morrendo de fome se a RBS, a Globo Local, não tivesse me contratado, que eles tinham trazido banana para mim. Aprendeu direitinho como roubar o Juventude, né? Preto de merda. Se não fosse a RBS, estaria na Restinga, roubando ou morrendo de fome. E mais. No dia 5 de março de 2014, o Esportivo jogou contra o Veranópolis, em Bento Gonçalves, uma cidade perto de Caxias, também na Serra Gaúcha. Essa é a região mais racista do estado. Essa é a região mais racista do estado. Logo que saí do vestiário, já fui chamado de macaco, negro de merda, volta pra África, ladrão. Quantos torcedores presenciaram tais agressões e se mantiveram passivos? Quantos jornalistas, quantos dirigentes, quantos policiais? Dessa forma, o futebol é quase nada perante a sociedade, apenas mais um espaço desprezível de ódio, onde o linchamento dos negros é banal. Se o futebol gaúcho insiste em promover tal injustiça, ele deve acabar. Esse foi o Gosma em mais um Lembre-se, quem acredita sempre cansa. Agora segue geral da bola. Depois de escutarmos as opiniões sempre contundentes dele, do Gosma, vamos agora subir de divisões dos degraus, né? Vamos para a Série A agora, que todos os clubes almejam estar na Série A, né? E vamos começar lá pro Maceió. Querida Maceió, preciso visitar. Cidade muito bonita. do nosso grande amigo Novinha. O CSA pegou duas pedreiras, né? Pegou o Palmeiras e pegou o Santos. Conseguiu empatar nos dois jogos, né? Surpreendendo muita gente aí. E até se vindo. Eu sou um deles, né? A carapuça vai servir, né? É ruim apontar os dedos, porque quem não vai dizer que o CSA é um candidato muito forte ao rebaixamento? Infelizmente, ainda continuo com essa opinião. Também. Tomara que né? Queimemos a língua. Que a gente queime a língua. CSA no Palmeiras, ingressos com preço abusivo, né? Ticket médio R$37,50, o ingresso mais barato inteira R$100. Eu não vou falar nem meia, porque esse ingresso não existe, né? Um jogo que não foi transmitido, como terão outras partidas também que não serão transmitidas, inclusive A gente pode postar isso nas nossas redes sociais e vocês acompanharem até agora quais partidas ainda estão sem transmissão por conta de direitos ligados ou à Turner, que é o grupo que tem a transmissão do Esporte Interativo, ou o grupo Globo de transmissão, de televisão. É, o fato de não ser transmitido o jogo aumentou muito os preços, né? E da presença do Palmeiras em Maceió, que tem uma torcida grande lá do Porco, né? Um empate decepcionante para o Palmeiras e vibrante para o CSA. Só uma curiosidade que Scolari, técnico tanto pentacampeão do mundo, campeão da Libertadores, como o artífice, um dos artífices do 7x1, né? Foi campeão com o CSA em 81 como jogador, certo? Depois, um ano depois, em 82, ele iniciando a carreira como treinador, ele também foi campeão alagoano e jogou e treinou com o Givaldo, né? Que é o Jacozinho, que é um dos grandes ídolos do Azulão. Grande Jacozinho. Você pode até conferir essa história na íntegra, na reportagem de Felipe Lima, no Alagoas, 24 horas. Já com CSA e Santos, um ingresso pouco mais barato, a torcida cobrou a diretoria e o Azulão surpreendeu novamente, né? Jordi, goleiro ex-Vasco, fez uma partida muito boa e o gol do CSA saiu com Vitor Paraíba, uma promessa da equipe, um meio atacante, que a maior parte da sua formação na base foi feita no Sport. Pulando de Maceió... Falar um pouco da... Vamos pra China. Isso, exatamente. Vamos pra China. Porque... Vai ser a conexão... Porque já é de praxe no futebol europeu, no futebol asiático, né? E, supostamente existe um grupo chinês querendo comprar o Azulão do nosso amigo Novinha, como o Didi falou aqui do lado. O que vocês acham sobre essa possível compra? É uma coisa nebulosa, né? Primeiro, vamos contextualizar a situação. Essa semana surgiu a informação de que havia um grupo chinês... Sondando. Essa palavra é ótima e tem sido usado muitas vezes no futebol mundial. Sondagem. Isso. Sondando as finanças do CSA, o potencial da equipe para, de repente, começar a gerir o futebol, certo? O valor que foi ventilado foi de 100 milhões, né? Um grande apoiador dessa proposta é o atual presidente do CSA, Rafael Tenório. Ele é um entusiasta dessa proposta. Que, inclusive, na imagem da matéria, tá com um puta sorrisão no rosto. Isso. Tá super alegre com essa... E até uma postura que, a meu ver, assim, é indevida, né? Porque, independente dele se animar com o dinheiro que pode vir, ele tem que ter uma postura, nesse momento, conservadora, né? Em defender, primeiramente, os interesses do CSA. E da sua torcida. Sua torcida e não pensar só no valor... Absoluto. Até porque, se a gente for pensar em Brasil, né? A gente tem um histórico aqui gigante, principalmente com a Copa do Mundo, enfim, com vários eventos que tiveram aqui, né? De empresas que chegaram aqui e depois saíram e deixaram o rombo, né? Aí é uma coisa muito a se pensar, muito a se discutir. Certamente a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no Geral da Bola, porque é uma coisa fresca, né? É uma novidade. Né, para o futebol brasileiro. O América Mineiro também foi sondado, existe essa possibilidade também, e que recentemente também o Bragantino se transformou em RB Bragantino, né? Não, o RB Brasil, né? RB Brasil, ou seja, uma coisa nova que a gente vai discutir aqui, certamente. O senhor Rafael Tenório, presidente do CSA, chamou a imprensa para explicar a situação, e é basicamente isso. O grupo chinês pegou todas as informações do CSA, títulos, condição financeira, saber se estava dentro de todos os requisitos para a CBF, para o FUT, e aí recolheu essas informações, ficou de dar uma resposta ou uma nova etapa dessa negociação seria surgida a partir daqui a 15 dias, mais ou menos, viria essa confirmação. E quando rolou essa notícia, eu pensei logo na situação do Anzi, que é aquele clube russo onde jogou Roberto Carlos, Eto'o, o William e aí tantos outros grandes. Jusilei também já jogou lá. Então, grandes nomes do futebol mundial que jogaram lá por conta de um clube que surgiu depois de uma grande injeção de dinheiro e que anos depois tá pra anunciar a falência, tá à beira da falência. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que investimento é importante, sem dúvida alguma. Futebol atual só se faz com grana, mas é preciso ter uma grana bem direcionada. Atrás dessa grana vai vir o quê? Qual tipo de trabalho vai ser implantado? Quais profissionais vão trabalhar nesse clube para, além de ter muita grana, que também seja feito de forma organizada? Eu só queria levantar uma bola aqui, que é a seguinte. No começo do ano, a gente ouviu que o Palmeiras estava com a proposta bilionária de uma tal de Black Star, certo? E que depois que o Palmeiras não quis, talvez investisse no Flamengo. assim, e não há concretude nenhuma nesses anúncios. Então, são propostas concretas ou os clubes estão anunciando que estão à venda e que o valor é tal? Isso é preocupante e as torcidas têm que se conscientizar em relação a isso, baterem um pé e dizer que seu clube não está à venda. Investidores são bem-vindos, dinheiro, mais dinheiro para o clube é bem-vindo, mas isso tem que ser feito de maneira transparente e para essas entidades da sociedade brasileira, que são os clubes de futebol, não servirem de trampolim para especulação. E falar nessa tendência, a Crefisa também já se especulou que está pensando no outro clube do futebol brasileiro e esse outro clube poderia ser o Botafogo. Então, é possível que o número desse tipo de negócios ou negociadas, não vou saber, aconteçam mais vezes aqui no Brasil. Continuando sobre Série A, vamos para Fortaleza. Querida Fortaleza, pelo Ceará. O Ceará pegou Cruzeiro e Atlético Mineiro, né? Somente. Duas rodadas seguidas. Atlético que é o líder do Brasileirão. Surpresa, né? O único até então invicto, né? O Ceará perdeu no Mineirão, né? Fábio fez a diferença mais uma vez, né? Pegou seu 26º pênalti com a camisa do Cruzeiro, que foi desperdiçado por Ricardo Bueno, né? Só lembrar que Fábio tem mais de 800 jogos pelo Cruzeiro. Depois de golear o CSA, que empatou com o Palmeiras, o Ceará peitou o poderoso Cruzeiro, né? Um dos favoritos ao título. Para Anderson, inclusive, o resultado foi injusto, né? Anderson reiterou a campanha de manutenção do Ceará, mas pediu atenção para a possibilidade de algo mais. Isso contra o Cruzeiro, né? Em seguida, o Ceará recebeu o Atlético em casa, que era a oportunidade de mostrar esse algo a mais. Fez até um jogo disputado e acabou levando o gol no último lance, né? De Jair, ex-Esporte. Mesmo com 3 desfalques, né? O Galo, que foi Cazares, Luan e Adilson. Aí a pergunta que eu jogo pra mesa é a seguinte: dá pro Ceará buscar algo a mais na competição? Eu acho que primeiro tem que contratar atacante. Eu acho meio difícil ser Ricardo Bueno ou o camisa 9 do Ceará, né? Existe uma, pelo que se fala, Edson Cariús, do Ferroviário, que já tem 13 gols na temporada. É um cara que faz realmente gol. Tá sendo sondado pelo Ceará. O Ceará tá atrás desse atleta. Cariús que não jogou. Que não jogou ontem, né? Ou seja, poderia ter sido até mais. Eu acho que a Série A precisa contratar e a luta é contra o rebaixamento mesmo. Então, duas dificuldades. A primeira é Anderson conhecer o elenco. Ele chegou agora, então tem que ter um tempo de adaptação e de análise. E o segundo ponto, que o nosso amigo Julói já falou, é o ataque do Ceará, que desde a saída do Arthur Cabral pro Palmeiras, não consegue achar aquele camisa 9 para substituir. O Ceará cria chances. Contra o Cruzeiro, o Fábio foi o grande nome, não só pelo pênalti defendido, mas por defesas que ele fez durante a partida. Então, Ricardo Bueno e Roger são os atacantes. Roger é contratado, inclusive, para ser o titular. Como Roger não rendeu e Ricardo Bueno consegue fazer os gols, inclusive já tem 3, né, nessa Série A, mas convenhamos, nós já vimos o Ricardo Bueno atuar em várias equipes. E o Ricardo Bueno, eu acho que pode ser importante para uma sequência de 38 rodadas da Série A, mas é preciso pensar num centroavante titular. Então, acho que o encaixe do ataque e a adaptação do Anderson ao elenco são as grandes dificuldades de momento do Ceará. Um público de 16 mil lá no Castelão, eu acho que lá depois da derrota que saiu com um gostinho de injustiça lá no Mineirão, dava para ser um público maior, né? Iria enfrentar o Atlético. E isso vai ser um combustível fundamental para o Ceará. E trouxe agora Thiago Galhardo, ex-Vasco, para reforçar o plantel. E que detonou o Vasco, né? O Vasco realmente... Na coletiva, sentou o bambu. E continuando na querida Fortaleza, de belas praias e de vários amigos, vamos pro Fortaleza, que ganhou do Atlético Paranaense em casa, 2-1. Uma boa vitória do time de Rogério Ceni. E empatou contra o Botafogo. Não, perdeu do Botafogo de 1-0 com a polêmica do VAR. Mais uma, né? Que toda rodada existe uma polêmica em relação a isso, né? Lá em Fortaleza, no Castelão, 20 mil torcedores, né? Um público elegante para um jogo contra o Atlético Paranaense, né? 9:30 da noite. Abriu o placar logo cedo com um golaço de Edinho, né? O veteraníssimo, o Wellington Paulista, aumentou e Léo Pereira descontou para o Atlético, né? Lembrar que o Fortaleza tinha levado uma senhora goleada do Palmeiras. Vocês acham que, para os times paulistas, enfrentar Ceni é uma motivação a mais? Eu acho que vai ser um elemento do jogo. Porque não só porque ele é um grande ídolo do São Paulo como jogador, e porque também treinou o São Paulo. Então, todo aquele ciclo de jogadores, jornalistas, ele já conhece, já viu bastante. Então vai ser um plus a mais pro jogo, vai ser sempre uma matéria extra quando fosse falar de times paulistas enfrentando o Fortaleza de Sene. Falar um pouco da derrota, né? Pra fora de casa. O gol foi marcado pelo Alex Santana. Pro Botafogo, né? Isso, exatamente. Terceira rodada. Mais uma vez, o prejudicado reclama do VAR. Vai ser assim. A gente tem falado reiteradas vezes que vai ser complicado por conta da forma que o VAR é levado, é conduzido aqui no nosso futebol. Então, sempre vai ser pauta em alguma rodada. Vai ser VAR e lei do ex. Toda rodada vai ter. E Ceni saiu com críticas ácidas, né, contra o árbitro, chamou o árbitro de caseiro e disse que foi um crime o Fortaleza não ter saído com um resultado melhor. Essa hora ter um cara como o Ceni no comando do time importa, né, para dar essa pressão. E só para fechar essa rodada do Fortaleza, o Atlético Paranaense agora no final do mês pega o River Plate decidindo a Recopa Sul-Americana. E vamos de Fortaleza para Salvador, querida Salvador, terra do Bahia, do Vitória e de outros times também, né? Botafogo e Bahia, né? Lá no Engenhão, o Bahia levou de virada do Botafogo. Eric e João Paulo fizeram gol e Cícero, inclusive João Paulo, que segundo o grande Julói, foi um dos melhores jogadores que ele viu atuar em campo, não é mesmo, Julói? Com a camisa de Santa Cruz, sim, com certeza. Participativo, excelente valor. E raçudo pra caramba, né, velho? Você via ele dar sangue, literalmente, muitas vezes. E Bahia ganhou ontem do Avaí, uma vitória minúscula de 1-0, mas ganhou. O Bahia é o melhor colocado da Nordestino na Série A, tá na quinta posição. Bahia de Roger, né, que é um dos pouquíssimos, se não o único treinador negro da Série A, é o único. Da Série A é o único, né? É o único. Esse jogo, inclusive, Bahia e Botafogo, foi singular, né? Que era o único técnico negro do campeonato e o técnico mais jovem do campeonato, o Barroca, né? Que Barroca ou Barroca? Acho que é Barroca. Boa pergunta! Muito boa pergunta! Que é o substituto de Zé Ricardo e aos poucos vem colocando uma proposta pro Botafogo com mais posse, mais pressão, né? Vem melhorando o time do Botafogo depois de Zé Ricardo. E Geninho, será que é o treinador mais velho da Série A? E será que Geninho vai ser o primeiro a cair também no Brasileirão? Façam suas apostas. Tá chegando o Camilo aí pro Bahia, né? Olha aí. Tá quase tudo encaminhado. E o Camilo se junta a... Se concretizar essa contratação, se junta a um elenco, um bom elenco e regular. Não tem grandes craques, mas são um conjunto de bons jogadores. E aí é o revezamento do protagonismo no Bahia. Quando não é o Arthur Kaique, que ontem saiu machucado pra entrar o Rogerinho. É o Arthur, Rogerinho, que fez o gol de ontem. É o Fernandão. É o Giba 9. Além de Ramires, que é um dos jogadores a se observar nesse campeonato. Deu uma queda de rendimento do que ele fez no ano passado, mas ainda continua sendo um bom jogador. Camisa 10 do Bahia. Tem o Shailon, tem o Gregório. Então são bons jogadores que juntos podem fazer uma boa campanha, inclusive terminando na parte de cima da tabela, com um treinador ousado, que é o Roger. Entre os quatro do Nordeste esse ano, eu acho que o Bahia é o que tem maiores chances de acabar na metade superior da tabela. E o Bahia também, uma curiosidade, contratou Dado Cavalcante, já rodado aqui no futebol nordestino, para treinar o Sub-23 no Campeonato de Aspirantes. Muito bom. Eu, que particularmente, torço bastante pelo Dado Cavalcante, desde que ele chegou bem jovem a treinar vários clubes de várias regiões do Brasil. E sempre fico lamentando quando ele é demitido. Não sei o que acontece de fato, se é o método de trabalho dele, se é a relação dele com a diretoria, mas que bom que o Bahia mais uma vez apostou no Dado Cavalcante e que dê certo que ele, no campeonato de aspirantes, consiga fazer um bom trabalho no Bahia e revelar bons jogadores para o time de cima. O ritmo foi aceleradíssimo, são muitos jogos. Agora, Saci, que está lá agora lá em Sampa, vem trazendo a madrinha Beth aqui pra gente dar duas notas de pesar ao som do samba, que foi o motorista do ônibus da equipe sub-15 do Bahia, que sofreu um acidente em Minas, Carlos Oliveira Pacheco, que infelizmente veio a falecer, e claro, pra madrinha Beth, né? O um minuto de música que a torcida do Botafogo fez para Beth Carvalho, homenagem lindíssima. Solta. Quando é respeitado, agora um minuto de silêncio aqui no Newton Santos. Luiz, em homenagem à morte essa semana, faleceu na terça-feira a Beth Carvalho, sambista de 72 anos, torcedora declarada do Botafogo. Então, em homenagem a ela, não teremos um minuto de silêncio, e sim um minuto de música, em homenagem à carreira dela no samba e na música brasileira. Diferente, bela homenagem na voz de Beth Carvalho, nossos sentimentos à família. Começam as emoções do primeiro tempo. Voltando depois dessa bonita homenagem da torcida do Fogão, que é o time da minha mãe, torce pelo Botafogo, vamos para a Série D, né? Que é uma briga de foice. A Série D que o meu Santa Cruz já participou. Ontem tivemos uma boa vitória do América em cima do Bahia de Feira, que é o vice-campeão baiano, né? E lembrando que o Náutico emprestou vários jogadores de sub-20 e o técnico Levi Gomes para o América, né? Tivemos a derrota cachapante do Serrano da Paraíba contra o América de Natal, isso em casa, né? E Mossi Júnior, ex-treinador do Náutico, é o treinador do Mecão, time lá de Bebeto, meu amigo Bebeto Natal. Tivemos a vitória do Atlético Ceará, que é o ex-Uniclinic, né? Diante do Central, por 1-0. E também o Atlético Cearense tem um treinador muito jovem, de 26 anos, né? É, a Série D que, antes de começar, já tem clube desistindo, é uma tremenda... lá a CBF não coloca o olho, então é cada um por si e bronca, muita bronca. Alguns destaques, se tivemos muitos gols na Série A, com Grêmio e Fluminense... com um 4-5, na Série D também tivemos jogos com muitos gols, que foi São Raimundo do Pará 4 e Ipiranga do Amapá 3. É muito bom ver jogo com muitos gols. Porra, né? É isso que a gente gosta, meu irmão. Falar também do grupo do América do Natal, que o Juló já falou, da cipuada que o América deu no Serrano, uma vitória surpreendente, né? O América que conquistou... uma vitória, né? No Campeonato Pernambucano, e teve uma das piores campanhas, chega na primeira rodada contra o Bahia de Feira, que é vice-campeão baiano, e ganha de 1-0. O América, que tá com uma parceria com o Náutico, muitos atletas têm ido pra o América, inclusive a comissão técnica, o próprio Levi Gomes, né? E continuando os pernambucanos, o Flu de Feira empatou por 1-1 contra o Salgueiro, que demitiu o Sérgio China, e agora tem como treinador Daniel Nery Marinho, que treinou o Sport nas categorias de base. Ótima aposta. Ele que é português. E tivemos a derrota do Vitória na Arena Pernambuco diante do Campinense, que é um clube sempre favorito a acesso, né, na Série D. É um clube que sempre chega nas oitavas, nas quartas, e sempre bate na trave aí, né? Isso é um campeonato bastante complicado, condições precárias, muitos grupos. Então, é sempre muito... muito imprevisível a Série D. Vamos agora para 1-2. Algo que eu gostava muito de fazer quando jogava bola. De vez em quando eu jogo bola, né? Vamos lá. 1-2. Mertens alcança Diego Armando Maradona no Napoli. Mertens fez um gol de falta no Italianão e chegou ao seu 81º gol na Série A. Assim como Dios, assim como El Pibe, os dois só vestiram a camisa napolitana na Itália. A frase de Mertens foi: uma honra ter algo em comum com o jogador número 1 do mundo, um símbolo de Nápoles. 1-2. Formiga, 41 anos, renova com Paris Saint-Germain até 2020. Fantástico, né? 26ª temporada dela como jogadora profissional. Vai jogar a Copa. Vai jogar a sua 7ª Copa do Mundo. E, sinceramente, Formiga é melhor que Neymar. 1-2. Luxemburgo afirma que, se não receber uma boa proposta... Um bom projeto, ele se aposenta no final do ano. E aí, galera? Tá escolhendo demais, né? Tá escolhendo demais. Ele é youtuber também agora. Pois é, eu pensei que ele já tinha desistido da profissão de treinador de futebol. Afinal de contas, ele é youtuber com o canal do Lucha. E, na moral, Luxemburgo, não sei se vai chegar essa boa proposta, cara. Vai começando a preparar a papelada da aposentadoria e vai curtir a vida. É, fazendo um link, vai que Antônio Carlos Zago, treinador do RB Bragantino, não apresenta um bom início de Série B, vai que o RB Bragantino contrata Luxemburgo pra ele, né, de repente, voltar ao que é, a voltar às origens, né? Que o Luxemburgo foi campeão pelo Bragantino, né? É, desse jeito o RB não vai querer voltar, não vai querer ir pra Série A, né? Luxa, cara, supera, vira a página. One, two. E falando ainda de RB Bragantino, o presidente desse clube, preso agora, né? Disse que o RB Bragantino será campeão antes do Palmeiras. Sabe quando você recebe aquele dinheirão e fica rotando pra todos os lados? É o que aconteceu nisso aí, né? Pegou uma grande injeção de dinheiro, então por que não dar aquela cutucada no Mundial do Palmeiras, né? Todo mundo faz isso. Michel Bastos desempregado, viu? Querendo contratar. E tem um bom currículo, rapaz, né? One, two. Pulando disso para outro assunto, vamos lá. 1%, cerca de um pouco mais de 1% dos jogadores no Brasil tiveram acesso ou chance, né, de frequentar o ensino superior. Rapaziada, esse assunto é sério. É, a gente às vezes exige jogador de futebol profissional que ele, além de jogar bem, que essa é uma obrigação dele, mas que ele não erre, que tenha a opinião correta sobre tudo, que seja o principal responsável por sua carreira, mas qual é a condição que esses jogadores têm? Qual a formação que esses jogadores têm? O Brasil ainda peca muito nesse quesito de formar os seus jogadores para além do futebol. E a gente sabe que tá tudo junto, né? É importante tanto quanto. One, two. Vamos pro Peru agora, para finalizar. 1-2. Garçom diz que jarra mal lavada pode ter feito Guerreiro cair no doping. É, então... O que a gente precisa saber é a profundidade do exame do doping, se com resquícios de jarra ele consegue associar que foi o jogador que consumiu. E outra, não é todo mundo que tem uma jarra mal lavada na vida pra salvar em situações constrangedoras, né? Será que ele confundiu jarra com prato? E outra, quando é que vai ser o julgamento da jarra no STJD? Eu acho que essa jarra, de repente, foi jogada num rio, alguma coisa assim, né? Queimaram a jarra pra queimar o arquivo, né? E já tá ficando meio tarde. Hoje foi frenético esse pódio. O bagulho foi doido. Logo menos o esporte do nosso querido... Já começou. 8:09 da noite. O esporte vai jogar contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Um jogo dificílimo dos postulantes ao acesso. Né, segundo alguns treinadores e a mídia esportiva, né? Que não é só a gente tá falando isso. Vamos ver quem tem mais bola pra gastar. É. O Sport tá com vários desfalques. Ou seja, se o Sport conseguir um empate ou uma vitória... Informação fresquinha. Bragantino já tá 1-0 no Sport. E olha de quem foi o gol. Matheus Peixoto. Que jogou no Sport ano passado. Tava no Fluminense, não foi? Não, ali é Matheus Gonçalves. Matheus Peixoto é aquele atacante, o centroavante que substituía Hernando de vez em quando. Ah, deve ter feito muito gol, né? Pra não lembrar dele. Inclusive, a passagem dele no Sport não foi tão boa, mas ele foi um dos jogadores do Bragantino que continuaram no Bragantino, que agora é RB Bragantino. Então, que beleza, hein? 1-0 já o Braga. Então vamos nos despedir pra acompanhar esse jogo? Peraí, vamos falar um pouquinho do Sport, negociações, né? Éder Ferreira, zagueiro veio novo. Do Atlético Paranaense, zagueiro, já trabalhou com o Guto Ferreira no Bahia. Essa vinda do zagueiro é de uma possível saída, uma saída que tem sido veiculada aqui, Internacional e Atlético estão à procura do Adrielson. É, Adrielson, que não é mais agenciado por um empresário aqui de Pernambuco, ele é agenciado por uma empresa a nível nacional que agencia também outros atletas, né? E essa empresa... que a gente, outros atletas também, teve uma transferência de um jogador da base do Sport chamado Elias, lateral direito, que foi para o Atlético Paranaense, né? E eu acho muito difícil o Adrielson realmente renovar com o Sport, tá na alta, já tem passagem para a Seleção Brasileira, né? Tá na segunda divisão. E dá um toque aqui à turma para também não botar tanta pressão assim, Adrielson, porque para segurar o jogador no clube, querem pintar o menino como se estivesse traindo o Sport, e não é bem assim, né, galera? São profissionais e não é Adrielson que toma conta de tudo na vida dele. Vamos botar a mão na consciência? E outra, também, Adrielson foi usado nas últimas no Sport. Depois de ficar insistindo com o Léo Ortiz, depois de ficar insistindo com o Duval. Foi só nas últimas que colocaram o Adrielson. Então, o cara tem uma oportunidade de ir pra grandes clubes da Série A. Inclusive, se fosse uma sugestão minha, profissional, para o Adrielson, eu aparentemente escolheria o Atlético Paranaense por conta de oportunidades. Afinal de contas, no Inter tem Cuesta e Moledo, que são titulares. Tem o Klaus, tem o Emerson Santos. Já no Atlético Paranaense, acredito que pelo futebol mostrado aqui, que pode evoluir bastante, ele, sei lá, no final de 2019, no início de 2020, ele consiga uma titularidade no Atlético Paranaense. Até porque tem um zagueiro já com a idade um pouco avançada, né? Seria um projeto para Adrielson. Thiago Heleno, o Paulo André. Então é possível que eu vejo mais probabilidade de ser titular no Atlético Paranaense. É. Rapaziada, o programa tá chegando ao fim, não? Não, calma aí. Eu tô ansioso para ver o jogo. Calma aí. Antes da gente se despedir, lembrando que a gente tá nas redes sociais também, né? Isso. Quer falar alguma coisa, eu camarada? Eu queria falar só um pouco mais do Sport. Eu também quero ver o jogo, mas a gente falou no podcast passado, na gravação passada, que o Sport vai ter pedreira. E aí, já começa perdendo o jogo, já vai ter que correr atrás do resultado. E próxima rodada da Série B é Sport Figueirense. É outra pedreira na Ilha do Retiro. Então, derrota em cima de derrota, em cima de derrota, vira bola de neve. E aí, pra parada da Copa América, vai ser complicado. Beleza. A gente agora vai se despedir, não é mesmo? Antes da gente dar tchau, rapaziada e moçada, enfim, todo mundo que tá se ouvindo a gente aí, quer divulgar as redes sociais da gente, né? Lembrando que a gente tá no Instagram, que é instagram.com/geraldabola, lá você pode curtir, mandar mensagem no direct lá, né? A gente também tá no Twitter, né? Nosso amigo Rafa cuida aí do Twitter. É isso aí, segue lá. twitter.com/geraldabola. Se você quiser mandar um e-mail dando uma sugestão, uma crítica, enfim, você manda um e-mail lá para geraldabola@gmail.com. E lembrando que o podcast ele é transmitido pela Rádio Aconchego, que fica aqui na Zona Oeste de Recife, 88,5, que é rádio normal, essa aqui, FM, que a gente conhece. E o podcast sai no radioaconchego.milharal.org/geraldabola. Lá no final do site, no finalzinho da aba, você vai ver que lá tem o nome do podcast, você clica em cima e assina o nosso programa, né? Interajam sempre, falem conosco nas redes sociais, nos mandem e-mail se você é da velha guarda. Então, estamos esperando o seu contato com crítica, sugestão de pauta, notícia pro 1-2, a gente vai comentar aqui. Segue lá, gente. E aí, Dieguito, dê um tchau pra galera que tá escutando o Geral da Bola. Primeiro, um forte abraço para o interior de Pernambuco, os brejeiros, os sertanejos que moram aqui no centro do Recife. Especialmente para a turma de Itacaratu, Serra, Petrolândia, Poço da Cruz e Inajá. Araripina, ouvintes ávidos do Geral da Bola. Lembrar que o Coisas Estranhas é uma coluna audiotextual. Então se você curte, confere também um texto, que é uma versão mais estendida, vem com referências do texto, lá no blog da Rádio Aconchego. E, Givanildo, estamos com você. Rafa, dá um tchau pra galera, Rafa. Tchau, galera. Muito boa noite. Nos vemos na próxima gravação aqui do Geral da Bola. E vamos nessa, que a gente já perdeu o gol do Braga. A gente quer ver o jogo do Sport também. Um abraço. Falou. Um abraço, galera. E lembre-se, tudo é tudo e nada é nada.